pecadores. O Senhor, o Cristo, se humilhou, pois deixou seu lar ali na glória, e na cruz morte amarga suportou. Por mim morreu, na cruz sofreu, da morte e do pecado triunfou. E vive sim, venceu ao fim, minha alma Cristo salvou. Ainda nos convida, seu favor gracioso aproveitar. Vida eterna, paz, perdão concede ao que a ele hoje mesmo se voltar. Por mim morreu, na cruz sofreu, da morte e do pecado triunfou. E vive sim, venceu ao fim, minha alma Cristo salvou.